os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Ora, boa noite! Olá! Sejam bem-vindos a mais um Quando os Macacos Dominavam o mundo. Eu sou a Rita Bernardo. Eu sou a Joana Lourenço. E cá estamos outra vez, não é? É, mais uma semaninha. Terça-feira, 14 de Fevereiro. Sim. 9 horas e 18. Estamos com um pequeno atraso. Um pequeno atraso, mas pelo não há problema. Pelo qual pedimos desculpa. Isto são problemas técnicos do nosso amigo Sentova. Não tem nada a ver connosco. É nosso amigo já. Nós já cá estávamos prontinhas, mas não quisemos cortar o pio aos nossos amigos do fim do mundo, claro, porque eles têm coisas tão interessantes para dizer. Sim, é verdade. É verdade. Bem, e nós voltamos esta semana com um tema especialinho. Sim. Esta palavra nem existe. Então, mas isto é tudo sobre inventar palavras novas. Claro, sim. Mas é assim, para não fazer um programa típico do... Selinho, opa, não acredito que eu disse isto na rádio. Bem, desculpa Rita, continua. Estava a dizer, para não fazermos um daqueles clichês programas de dia 14, dia de São Valentim, dia dos namorados, essa treta toda. Sim. Resolvemos fazer... romance aqui, há muito romantismo. Resolvemos fazer um programa dedicado a Paris. Ou melhor, não resolvemos, calhou, não foi? Mas aproveitamos que Paris é conhecida como a cidade do amor. Calhou, isso é tão mau, isso não é verdade. Vamos saber se o nosso convidado encontrou o amor em Paris. Olha, porque não. Quer dizer, começaste o programa a dizer assim. Essa que é... Bem, vamos fazer um programa que não tem nada a ver com o dia dos namorados, mas vamos perguntar ao nosso convidado se ele encontrou o amor em Paris. Sim, eu acho que é legítimo, acho que é uma pergunta que... Pronto, que é legítima. Que é legítima. Mas repara numa coisa, nós não podemos dizer que o nosso programa não tem nada a ver com o dia dos namorados, porque nós escolhemos Paris. Não é? Mas pronto, é uma visão, é um ângulo diferente da nossa história, não achas? É alternativo. É um ângulo diferente, acho que sim. Bem, nós já temos aqui o nosso convidado, mas antes de passarmos à conversa com ele... Vamos só dizer desde já que é o João Sousa. Ah, sim. O João V. Sousa. Sim, ele é... primeiro, o que é que poderemos dizer sobre o senhor João Sousa? Primeiro, é teu amigo. Sim, se calhar podemos começar por aí. Em segundo lugar... O senhor João Sousa teve a passear-se em Paris durante meses. Eu acho que é mesmo passear-se. Teve em Erasmus, pronto. E também podemos dizer que ele é nosso rival, se podemos assim dizer. Vá. Sim, ele é da Nova. Ele é da Nova. E a partir do momento que nós demos isso, já, eu acho que já toda a gente deixou de ouvir o nosso programa. Já tens pessoas tipo a borbulhar de raiva, sim, lá em sim, casa. Sim. É acho que se é contra a Nova. Não, é mentira. Tudo amigo. E nós, como não temos esses preconceitos, tudo, cá está. O senhor João Sousa, senhor jornalista. Joana, hoje que falamos de Paris, da cidade do amor, e hoje que tu fizeste uma tatuagem, opa, eu vou-te dedicar esta música porque, apesar de não ser francesa, tem um bocadinho de cada uma das duas. Portanto, fica aqui para ti e depois mete-se uma foto no Facebook da tua tatuagem para as pessoas verem. É tão bonita. Pronto, está bem. Mas pronto, fica aqui para não ti. Não põe nada, então. Fica aqui para ti, porque junta o melhor dessas duas coisas, do amor e das tatuagens, da senhora Imelda May, tá bem. Música Love Tattoo, para abrir aqui este nosso programa. Vamos ouvir então, assim que ela estiver pronta para entrar no ar. Acho que ela já aqueceu a voz. Agora sim. Não, ainda não. Não, mas está quase. Ainda não aqueceu a voz. Vai começar a aquecer agora. Vamos ouvir então. Love Tattoo. Well, my lover boy comes a-wantin' in bottle of rum and his high thanks to Sailor Jim. Yeah, Steve's rolled up and he's ringin' wet. The boys of mine covered in blood and sweat. And after your head saying I love you, and now when I'm saying it'll always be true. Declaration of love and red, white, blue. You got a love tattoo, you got a love tattoo, yeah. Well, he's mean and rude when he wakes and starts. Yeah, one of his moods can just break my heart. But it pounds on the thumps when he grabs me tight. I love my rough lover every inch, every night. And now to your heart saying I love you. And now I know I'm saying it'll always be true. Declaration of love and red, white, and blue. You got a love tattoo, you got a love tattoo. This hunger boy tells soft to me behind closed doors. He can't be so awfully sweet. pretty true declaration of love. And red, white, and blue, you got a love tattoo. You got a love tattoo. And after your head saying I love you, and now when I'm saying it, always be true declaration of love. And red, white, and blue, you got a love tattoo. You got a love tattoo. Yeah, yeah, yeah. You got a love tattoo. You got a love tattoo. Ainda está a ser no Velvago com Love Will Tear Us Apart. Nós, entretanto, estávamos aqui a dizer que não íamos fazer um programa romântico, mas entretanto estão aqui a passar músicas de amor. Pronto, não sei o que é que sou. Todas as músicas, no fundo, sim, são músicas de amor. Pronto. Porque, bem, mas como nós escrevemos sobre o que nos faz bem e o que nos faz mal. Portanto, e como hoje o dia é também. É um pouco de ambas. Sim, sim, sim. Mas como o dia hoje não é só o dia dos namorados, eu gostava também de dedicar esta emissão a uma pessoa muito especial. Gostava de dedicar esta emissão ao Rui. E entretanto, por que não passarmos mais uma musiquinha, não é? Eu acho que sim, acho que podemos seguir para a música, desta vez em francês. Já que estas duas foram um bocadinho, sim, batota. Foram, é? Batota, sim. Um bocadinho de batota. E vamos começar com uma música que para mim é clássico e não podia deixar não estar aqui na nossa listinha. Exatamente. E é daquelas músicas que é elementar, no fundo. Uhum. Não achas? Não sei qual é a música, Rita. Não sabes qual é a música, Joana? Não. Que desespero. Ah, é muito bonita. Sim, senhora. Por favor, Rita. Acho que sim, acho que sim. Segue o teu caminho. Esta música também tinha sido indicada pelo nosso convidado e por um amigo meu. Portanto, como vês, é elementar. Há aqui um consenso. Não poderia não passar esta música num programa que é especial Paris e especial França. Mas já lá vamos ao convidado e já lá vamos a tudo o resto. Sim, por sim. Agora ficamos com Françoise Hardy, Tout les garçons et les filles. Vamos ouvir. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout coin pareil, sans joie et plein d'ennui. Les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seule par les rues. Oui, mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour? Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour moi aussi, j'aurai quelqu'un qui m'aime. Tous les garçons et les filles de mon âge, diz a música. Que bela música, Rita. Obrigada por teres trazido isto. Ai, de nada, de nada. Mas bem, estamos olha, muito melosas. Estamos. Temos que ganhar a Genica. Sim. Bem, para falar em Genica, estamos aí na mesma linha. Sim, sim, nós queremos as duas dizer a mesma coisa, mas pronto, estamos agora a sofrer de dislexia. Não, então nós agora para ganhar a Genica, vamos passar para o Monkey Business. Acho que sim, o nosso momento de concertos grátis. Um pouco por toda a cidade. Por toda a cidade. Por acaso, podemos começar a anunciar concertos noutros sítios. E achas que as pessoas vão até lá? Não. Eu estou a partir do pressuposto que nem toda a gente que nos ouve é de Lisboa. Achas que estou aí longe demais? A Rita está aqui a fazer um sinal que eu sou maluquinha. Mas depois está caladinha. Isso não se diz no ar, Joana. Mas sim, pensaremos nisso um dia. Um dia, então. Em fazer um Monkey Business a nível nacional. Por agora, na capital, vamos ver o que é que se passa e o que é que temos. Então vamos para então... vocês, Monkey Business com Rita Bernardo. Monkey Business. No No rescaldo do dia de São Valentim, o Monkey Business não se perdeu em amores e continua a trazer-vos o melhor que se vê pela capital a custo zero. Amanhã, às 5 da tarde, Adriana Queiroz estará na estação do metro da Baixa Chiado. Já que lá estão, aproveitem e sigam até ao fim da linha, porque a partir das 9h30 há festa no Clube Ferroviário, com uma Matilha, Alma Fábrica e Pássaro. Um concerto cativante é o que também promete os Groove Fortet, que estarão na Restart em Belém, quinta, às 7 da tarde. Para descarregar todo o stress acumulado, nada melhor do que ver os Catarsis, que irão estar igualmente no metro da Baixa, sexta, às 9 da noite. Para terminar, nesta semana em que o amor é protagonista, os Expensive Soul irão espalhar a sua magia na Praça do Recio, às 4h30 da tarde. Monkey Business. E cá estamos. E foi o Monkey Business, aqui patrocinado pelo Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Agora deu-me uma branca. É verdade. Bem, olha, qual é o meu programa? Agora que já passou o jingle, sim, o Monkey Business volta para a semana e até lá bons concertos. Sim, há que referir. Há que referir. Eu esqueci-me dessa pequena parte tão, tão icónica. Sim. Tão emblemática. Olha, eu agora... Se eu puder, não é? Se tu me deixares, eu gostava muito de... Claro que podes. Pronto, assim sendo, bem, nós ainda, eu vou trazer aqui uma banda de hip-hop francês, para nós começarmos a entrar noutros hip-hops, não é? Eu até por acaso fui pedir, não sei se vocês se lembram, que tiveram cá os 12 macacos a semana passada, e fui pedir ao Alex, que é francês, uns conselhinhos para as músicas. Entretanto, eu tenho aqui uma que eu gostei muito, só que lá está, eu não sei muito bem se a banda é IAM ou se eu digo IAM, pá, por isso peço imensa desculpa pela minha ignorância. Tens de aprender como é que isso se pronuncia em francês. Não sei se o objetivo, olha, é dizer IAM ou se... Talvez a Leslie Rubianos nos consiga dar uma ajuda. Ela veio ao nosso mural do Facebook e escreveu um grande programa com grandes apresentadoras. Olha, que a Leslie tem uma costela francesa. Exato. E elogios destes fazem bem ao ego, portanto. Obrigada, Leslie. Claro que sim. Sigamos então, estavas a dizer, sem te querer interromper, qual é a música que vamos ouvir? Vamos ouvir Petit Frère. O Irmão Pequeno. Exato. Vamos aqui experienciar o hip-hop francês. Acho que era a minha obrigação trazer um bocadinho. Sim. E depois já podemos falar com o Sousa sobre hip-hops. Estou-se aqui a rir. Porque, pronto, nós também tivemos as nossas experiências em Paris, não é verdade? Sim. E ele está aqui aos saltos na cadeira e empolga-se para entrar no ar, portanto. Não, nós prometemos que a seguir das nossas musiquinhas vai entrar aqui o Sr. João Sousa no ar connosco. João V. Sousa. Eu ia me engasgando a dizer não, o nome eu, do rapaz, depois, é que eu não estou habituada a dizer João Sousa. Depois vou querer saber o que quer dizer o V. Ah, ok. Bem, muitas perguntas. Antes de conhecermos o Sr. João Sousa, vamos aqui passar Petit Frère de IAM ou IAM. Lá está. Fica a dúvida. Fica a dúvida. Dès l'âge de 10 ans, devenir adulte avec les infos comme mentor. C'est éclaté, les franges de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque, où grand frère était camin, on se tapait des délires sur Blanche-Neige et les sept nains. Maintenant, les nains ont giclé Blanche-Neige et ça fait classe, des types classe dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent, avide, mais ses poches sont parides. Alors on fait le caïd dans des poumes qui sont désormais des soirées. Plus de tir au dessert, petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ses cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieux. Petit frère peut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. Petit frère, un peu de bagnole, de fringue et de thunes, de réputation de dur. Pour tout ça, il volerait la lune. Il collectionne les méfaits, sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait. De donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des âmes d'âme de l'Afrique. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire. Il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier. Pensez au butin qu'il va amasser. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de sept lieux. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère, demain tout ira mieux, tu verras. Les journalistes font des mots de la violence à l'école, existait déjà. De mon temps, les rackets, les bastons, les dégâts, les coups de patte dans les pare-brises, des tirs des instituteurs, embrouille à coups de cutter. Mais en parler au journal tous les soirs, ça devient banal. Ça imprime dans la rétine comme situation normale. Et si petit frère veut faire parler de lui, il réitère ce qu'il a vu avant 8h30. Merde, en 80 c'était des états de fait, mais là ces journalistes ont fait des états. Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant, juste surexposé à la plus grosse acte violent pour des grandes causes. E foi o petit frère. Foi. O pequeno irmão. Oh, Joana, como é que se diz io em francês? Como é que eu digo o quê? O io com o sotaque francês. Opa, Rita. Olha. Yo, como é que é em francês? Eu não tenho palavras. Desculpa, foste pesquisar tanta coisa e não foste pesquisar isso? Não, sabes que isso é universal. Usa-se em todas as línguas. Ok, está bem. E pop é universal. Fico feliz por saber. Olha, diz-me. Já que falamos da França... Não, agora que já me chateaste, agora que ela sabe o que é que vais dizer. Queres. Já que falamos da França e dos franceses... Olha, e já de, agora, e que estamos a fazer um programa sobre... E de Paris. Eu encontrei um vídeo muito giro que fala precisamente dos clichês dos franceses, segundo os outros estrangeiros. E é bastante engraçado. E eu gostava Queres que... partilhar? Quero partilhar, exatamente. Oh, Rita. Mas vamos fazer uma experiência. Vamos tentar fazer um género de dobragem, porque o vídeo está em francês e sabemos que... Não, aliás, sabemos que pelo menos 5% dos nossos ouvintes irão compreender. Agora, os restantes podem não compreender algumas coisas, mas não faz mal porque eu também não compreendo. Vou traduzir porque o vídeo tem legendas em português. Então força, vamos embora. Vamos então a isso, ver os clichês franceses. Como é que isto vai correr. Segundo os estrangeiros. Vamos cá ver isso se... é uma estreia. Se dá, é uma estreia, exatamente. Vamos tentar. Em França, porte des rayures. Um foulard rouge. Ok, um o vídeo tinha legendas antes. Então acho que vamos ficar todos ignorantes. Basicamente, temos os franceses comem, andam com as baguetes. Andam com lenço vermelho ao pescoço. Ah, okay. Camisas de riscas, uma boina e uma baguete na mão. Les Français vivent à Paris. Exato. Toda a França vive em Paris ou em Côte d'Azur. En France. Opa, precisava do Sousa para isto. Ah, sim, toda a gente em França tem vista para a Torre Eiffel. Bien qu'on mange de la viande de cheval. Isto é relativamente à cozinha francesa. Que tem um sapo lá dentro. Que eles metem para lá, tudo, mas a cozinha continua a ter o seu glamour. Até estes queijos fedorentos que eles metem para lá. Pai, estou a adorar a tua narrativa. Opa, eu peço desculpa. O vídeo antes tinha legendas. Pronto, exato. Toda a gente em França é elegante, dizem eles. Que é outro dos clichês. Não, olha que não é um clichê. Dizem eles. Pronto, realmente falam da Joana D'Arc também, uma senhora assim um bocado maníaca com aquilo. É o retrato deles, é o retrato deles. E do Jacques Cousteau, exatamente. Mas nós vamos pôr este vídeo no Facebook, que é melhor. Sim, eu acho que é melhor. O meu francês, como já puderam ver, não é o melhor do mundo. Sim. Longe disso. Longe não queria denunciar a Rita, mas... Opa, peço desculpa. Mas pronto, agora que já passámos os clichês, vamos ouvir mais uma musiquinha e depois prometemos então. Agora, vamos falar com o Sousa. Prometemos. Prometemos, sim. Nós estamos a tentar adiar este momento o máximo. Sim. O máximo possível. É que ele está tão aos saltinhos que eu quero ver se ele vai furar o teto e etc. Mas sim, vamos então. Eu acho que nunca mais vem cá, nós estamos mesmo a torturá-lo. Esta música foi um pedido da Patrícia Mirochnik Cruz, uma amiga minha, e ela pediu esta música da Carla Bruni, que é o Acho que é assim que se diz, que é do filme 500 Days of Summer. Ah, tá bem. Vamos ouvir então. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, ne dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. Me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Cá estamos de volta depois de ouvir esta linda música. Esta linda música, muito calminha. Quelqu'un m'a dit. Souza, o que quer dizer isto? Olá. Olá. Olá. Olá. Seja bem-vindo ao Quantos Macacos Dominavam o Mundo. Estás-me a perguntar o que é que quer dizer. Sim. Olá, em primeiro lugar. E obrigado pelo vosso convite. Ora, essa. Não precisas de agradecer. Estavas-me a perguntar o que é que quer dizer. Quer dizer, alguém me disse qualquer coisa como isso. Até ainda chego. Vocês pensam por eu ter estado lá que eu sou o mestre do francês, mas nem por isso. Não, mas tu falas bem. Sabes, eu ouvi dizer que quando tu chegaste a Paris, o teu francês era qualquer coisa como isto. Je m'appelle Claude. Je découpe plau. Let's try it again. Okay. Je m'appelle Claude. Je déplie blue. Ah, confirmas? Bem, isto é, para quem não conhece. Ainda estamos a ouvir o Joey em uma cena do Friends. Exactly é verdade. Com o Joey. Sim, isto é uma cena que eu sou torturada todos os dias. Toda a gente me quer mostrar isto really toda a hora. E acham que isto é imensa piada. Isto é uma piada moderada. Pronto, ai. Isto é uma piada Claude. Não tenho nada. Não tenho nada, mas também não tenho nada a favor. Percebes? É só isso. Ok, ficamos com este dilema desta. Mas confirma, falemos disso então. Diz-se. Como é que foi a tua adaptação ao francês quando chegaste da França? À língua francesa? À língua francesa, exatamente. Pá, foi. O resto já lá vamos. Foi normal, também já tinha, sei lá, tinha tido, para além daqueles 3 anos no secundário, que praticamente não dá para nada, também tinha tido umas explicações que eu não gostava propriamente, mas que hoje em dia reconheço que... Deram jeito. Sim, porque para além do inglês, que é mais comum uma pessoa saber, também, pronto, agora não é falar propriamente, mas dou uns toques em francês. Sim. E, portanto, já sabia qualquer coisa, Estava esquecido, mas depois melhorei um bocadinho. Foi isso. Sim, sim, sim. E vamos lá começar pela tua visita guiada, se calhar. O que é que tu começaste por ver? Quando chegaste a Paris. O que nós queremos saber é um bocadinho da tua experiência. Sim, conta do teu percurso. Tu saíste do avião e depois? Foste sozinho? Depois, fui sozinho. E depois, portanto, saí do avião, depois apanhei o autocarro. Estava assim um bocado baralhado, mas depois lá cheguei. O autocarro? Ou o ROR? Não, o autocarro. Ou já, sei o que é que tu dizes. Ah, pronto, desculpa. É que não, nós como apanhámos o ROR? Não, mas eu fui para outro aeroporto. Ah. E depois, pronto, sabia mais ou menos onde é que era a paragem. Sim, sim. Depois lá fui eu com a mala. Lá foste? Tipo, estava a ver coisas que nunca tinha visto na vida, mas lá me consegui orientar e pronto. Já tinhas ido a Paris? Tinha ido duas vezes, mas quando, eras quando tinha 5 ou 6 anos e depois quando tinha 12, não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Não. Tem um outro sabor à independência. Exatamente. E olha, por acaso gostava de saber quantas vezes é que tu acabaste por ir à Disney? Foram pai 5. Pai 5 também. Sim, hoje por acaso falei disso ao almoço da Disneylandia. Foi, Rita. Foi uma coisa muito engraçada. Qual é a tua atração preferida? Conta lá. Lá na... Sim. Estamos a falar de Paris. Repara. Não, estou a falar da Disney pois, mesmo. Da parecia, Disney. Parecia que ela estava a falar da Disney. Exatamente. Eu só quis ter a certeza. Não, olha, então tiveste razão, porque eu pensava que ela estava a falar no geral. Sim. É a Space Mountain. Space Mountain ou... Que horror. Não, mas pode ser assim. Também há uma mentira que é uma montanha-russa do Nemo e parece que é para crianças, mas depois... Não. Quer dizer, uma pessoa pensa que é para crianças, mas depois não é bem. É para uma criança de espírito. Exatamente. É isso mesmo. Não, aquilo... Pronto, eu então, não, nem quero ir muito pela nossa experiência na Disneyland. Mas se falámos no Nemo, já era uma coisa que já era aconselhada para mim, supostamente. Mas ainda assim, eu senti... Andaste? Sim, senhora. Mas é que aquilo começa a andar para trás, estás a ver? Então, eu não gostei muito daquilo. Não gostei muito de nada. Pronto. Tu não és amiga de... Da Disney, não. Não sou. Não, não sou muito amiga. Ela não da queria Disney. Ir. Eu não queria ir. Foi arrancada a ferro. Foi. E tivemos que ir a uma... Fui a moada. E tivemos que ir a uma loja de hip-hop primeiro ou depois, já não me lembro, senão... Não, nós fomos... Tristeza. Não, epá, que mal. Nós fomos, estava fechada... E depois no último dia, exato, sei lá, exatamente. Foi a última coisa que fizemos. Foi mesmo tipo, epá, olha, temos aqui um tempinho. Vá, Joana, vamos lá. Pois, quer dizer, em vez de irmos aproveitar realmente a cidade. O último dia? Não, eu gostaste. Não, eu estive lá 5 ou 6 meses. Mas... Tu curtiste? Não, estou a brincar, claro. Não, é que foi engraçado porque depois acabámos por ficar à conversa com o senhor da loja. Só que como eu não conseguia falar francês, então era tipo uma tradução aqui pelo João. O João fazia as perguntas. Foi uma colaboração jornalística, no fundo. É verdade. Sim. Então, mas se tu tivesses que nomear um must-see, digamos, em Paris, o que é que seria? Epá, isso é difícil porque há muitas coisas para ver. Mais do que uma pessoa que não, nunca tenha lá ido, e eu praticamente me inseria aí porque tinha lá ido, mas quer dizer, não, sim, só me lembrava praticamente da Disney, mesmo assim era mal. Mesmo, pronto, quer dizer, uma pessoa que nunca lá tenha ido pensa que são só aquela, tipo, uhum. Louvre, Notre Dame e sim, mais uma ou duas coisas, mas aquilo tem tantas e coisas para ver. Torre Eiffel também. Torre Eiffel, já estava a esquecer. Me parecia que havia assim das mais conhecidas, faltava. Olha, por acaso, esse era um dos clichês que estava no vídeo, que o monumento, como é que era? O monumento mais visto em França era uma antena de... Ai... Uma antena de TV ou de rádio, uma coisa assim. Depois tem de ver no vídeo. Sério? Yeah. Não sei. Mas realmente tu gostaste da Torre Eiffel, para começar, não? Gostei. Mas fala-nos de qualquer coisa que tu tenhas visto que seja mais... Que tenha deixado boquiaberto. Em Paris, olha, eu gostei do facto de eles terem imensos jardins, porque eles como não têm, pelo menos é a interpretação que eu faço, eles como não têm praias, nós aqui temos praias pertíssimo em todo o lado, eles... Assim, quando nos meses com mais calor, eles, pronto, vão apanhar sol lá para os jardins. Jardim. Tem jardins enormes e super bem arranjados. E os cafés? Os cafés, pois, também é diferente. Os cafés também. Foi assim uma cena. Sim. Gostei muito dos cafés. Por todo Olha, o lado. E, diz. Paris é como nós vemos nos filmes. Desmistifica lá isso. Epa. Eu não me tornei um especialista em Paris. Tu vieste aqui sim, como especialista lá, em Paris. Sim. Como nós vemos nos filmes, como é que nós vemos nos filmes? Aquela cidade muito boêmia, cheia de artistas por todos os lados, com muito para ver e com, sei lá, muita vida cultural. Pois, o glamour e isso tudo, né? Sim. Não falo tanto do glamour mesmo, falo mesmo de como tu estavas a dizer, dos artistas essa vida boémia. Vida cultural. E cultural também. Eu acho que sim, agora, quer dizer, se me perguntar sim ou não, como é que é nos filmes, pá, não te sei dizer sim ou não, mas realmente a oferta cultural, pelo menos o que eu pude ver, é enorme. Há sempre, vais na rua, sei lá, estão-te a dar panfletos disto e daquilo, vês coisas, tipo anúncios de, sei lá, de concertos de música clássica em igrejas, por exemplo, estou-me a lembrar. E há muitas coisas grátis, não é? Ah, bom. Isso é muito giro. Desde que tu sejas, fixe. Pois, é uma coisa que, tanto quanto eu sei, aqui não... Quer dizer, é feito em poucos sítios. E talvez não seja tão divulgado. Também acho que é um dos problemas das nossas iniciativas grátis. Mas olha, eu fiz esta pergunta porque para introduzir a nossa próxima música, que vem precisamente do filme Midnight in Paris, que mostra precisamente esse Paris muito romântico, cheio de artistas e vida cultural e essas coisas todas. Também é uma música em inglês, pronto, vem um bocadinho batota, mas... E é um original do Cole Porter, mas devido à má qualidade da música original, sacámos... A música do CD, claro. Eu ia dizer sacar. Não. Fizemos download na loja do iTunes da música original do filme. Claro. Pronto, para quem não sabe, o filme Midnight in Paris é do Woody Allen. Os protagonistas são Owen Wilson e... Marion Cotillard. Exatamente. Essa mulher é tão bonita. E é um filme do ano passado. E é uma, recomendação minha e da Joana, porque nós gostávamos muito do filme. Sim. E tu, Sousa, o que achaste do filme? Ah, eu adorei. Vi lá em França. Foi? Depois saí e estava em Paris. E como é que foi? Como é que foi essa sensação? Ah, não. Eu adorei o filme e depois também foi isso. Fiquei com uma... Tinham-me dito... Eu já vi mesmo aquilo, quando aquilo estava a sair do cinema, tinham-me dito imensas pessoas. Vai ver, espetacular. Fiquei cheio de vontade de ir a Paris e eu fui ver. E depois realmente tive mesmo uma vontade muito maior ainda de explorar a cidade. E há outra coisa gira, que nós descobrimos descobrimos? Não, alguém descobriu que não fui eu. Foi para aí o Afonso ou tu, não sei. Então, a igreja do... Sim, eles têm todos fotos lá. Midnight in Paris. Eles têm todos fotos lá. Passaram lá meia-noite. Passámos a meia-noite e 45. Vá, pronto, é justo. Tá. Mas não apareceu o carro. Como é que ele está à noite? não apareceu o dito carro. Bem, ficamos então com Let's Do It, Let's Fall In Love, bem apropriado para a data, um original de Conal Folks. Vamos ouvir então, do Midnight in Paris. When the little blue bird who has never said a word starts to sing, spring, spring. When the little blue bell in the bottom of the dell starts to ring, ding, ding. When the little blue clerk in the middle of his work starts a tune to the moon up above. It is nature, that's all, simply telling us to fall in love. Birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians and let's do it. Let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns. Folks in Siam do it, think of Siamese twins. Some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it, let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it. Let's do it, let's fall in love. Cold Cape Cod clams, gainst their wish, do it. Even even lazy jellyfish do it. Let's do it, let's fall in love. Electric eels, I might add, do it, though it shocks them, I know. Why ask if shad do it? Waiter, bring me shad roe in shallow shoals. English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Let's do it. Let's fall in love. E foi Serge Gainsbourg e Jeanne. Diz? Birkin. É inglesa, portanto. Ah, ela é inglesa. Yeah. Jeanne Birkin, pronto. Aqui uma história do João. E a música chama-se Je t'aime, moi non plus. E foi a tua escolha. Exatamente. Porquê, João? Contas lá, porquê? Porque, por, sei lá, não tem assim uma... Nós, tem várias nós razões. Que não íamos associar este programa ao amor. Não, todo. E tu trazes uma música sobre o acto de fazer amor. Exatamente. Porque, pá, não tem uma razão... Não há uma razão só. É por vários motivos, deixa ver. Primeiro porque é capaz de ser, se não é a música francesa, que as pessoas melhor conhecem, é quase. Uhum. Portanto, logo por aí, acho que tinha que, sim, tinha sim, que estar no programa. E depois porque é das minhas músicas preferidas, porque é uma música, aquilo quer dizer, é explícito, vocês, pronto, eu estava aqui a dizer mais ou menos a letra também. Eu não estava a traduzir. Pois, mais ou menos. Tem uma letra simples, tem uma letra que não tenta esconder nada. E, mas ao mesmo tempo eles tratam a música, quer dizer, a música não é ordinária. Sim, sim. Percebes? Tem uma certa elegância que também me fascina. E também porque foi feita. Pá, eu estive a estudar para este programa, sim, por favor. Vocês estão a ver que eu não vim para aqui de mãos à banana. Não desilude, não desilude. Tá bem. Então, falamos um bocadinho desta música então. Estava num álbum que agora não me lembro como é que se chama. Não estudei assim tanto. Olha a preparação. Não, mas estou a ver a capa. O álbum é de 1969, ou seja, fazer esta música ainda nos anos 60, sim, sim. Se bem que no fim, se agora, eu tenho a certeza que se a música saísse agora, não ia ser aceito por toda a gente, quanto mais há 43 anos, né? E... Mas é uma música bastante harmoniosa e tem a tal elegância de que tu falaste. Exato. É como ler a poesia. Ler poesia. Pois, mais ou menos. Não, a Joana está a fazer uma cara um bocado. Não estou a pensar cética, sobre isso. Mas... Ela diz, sim, que as músicas francesas são muito melosas. Não disse nada disso. Oh, isso também é tudo. Eu disse bocado... que é isso que nós estamos aqui a passar. Pois, mas há bocado passámos hip hop que não era propriamente meloso. Exato. Não, mas... não era sobre o irmão pequenino, então. É. Bem, continua, tá, por favor, não deixes que eu te interrompa. Deixa eu ver onde é que eu ia. Não, nós só falámos aqui das músicas melosas, porque nós entretanto começámos o programa a dizer: bem, hoje vamos fazer um programa que não tem nada a ver com o Dia dos Namorados, e damos por nós a passar assim música francesa que acaba por ser assim mais, pronto, é um fofinha. É um bocadinho. Sim, pelo menos estas últimas. É um bocadinho impossível de descolar completamente. Uhum. Mas pronto, tu estavas aqui a falar nesta música e estavas a dizer que. Que era muito progressista, uhum. Para a altura, sim, não é? Acho que sim. Achas que sim? Foi uma música vanguardista. Pois, quer dizer, não sei, quase que não sei como é que foi possível, entre aspas, eles fazerem a música na altura, se bem que pronto. E não há o rumor que... Ah, exato. Não é? Há o rumor, acho que foste tu que me contaste, uhum, que eles fizeram esta música quando estavam os dois na cama. Exato. Isto é verdade, pois, não sabes? Não sei, não estava lá, mas pelo menos o rumor existe. Sim, não, mas já não sei onde é que vi, não sei, mas se houve confirmação ou não. E tem de ter algum fundamento, não é? Pois, quer dizer, não se... Ah. Pá, pode ter acontecido ou não. Não, nem que não, seja, não nem que muito seja prático, para, mas... para, pela habilidade da senhora de desmer. Pela habilidade. Sim, mas... se foi fingida é habilidade. Epá. Bora, Rita. Bem, sigamos em frente. Não sei, olha, vamos escolher mais, vamos passar mais uma escolha tua, se calhar. Pode ser. Pensa aí, é que sabem, tu... o que é que te apetece ouvir? O que é que me apetece do que eu trouxe? Olha, tinha trazido mais duas músicas dele, não foi? Sim, mas sim, agora sim. Não sei se vocês querem variar. Pode ser. É, olha, pera, opa. Temos uma chamada, a nossa primeira chamada da noite. Estou sim. Boa noite. Bonsoir. Tens de traduzir, João, eu não percebo. Acho que é... tens de falar em francês. Tens de traduzir. Epa. Bonsoir. A vous. Ça va bien? Ça va, merci. Epa, eu não quero dizer mais nada. Vá lá, por favor, então. Estamos-te a pôr à prova para o teu francês. Então digam só com quem é que eu estou a falar, que é para eu saber. Pergunta-lhe. Epá, já estou em França, já me enchi. Como tu t'appelles? Je m'appelle Ellie et je suis une amie de Rita. Ah, très bien, enchantée. Merci beaucoup. Então vá, mostra os teus dotes no francês. Eu digo que o rapaz. Isto é um excelente momento radiofónico. Ela ligou, tem que saber porquê. Ela ligou porque eu pedi para ela te pôr à prova no francês. Está bem. Epá, então, é o teu desafio. Porque a Ellie é mesmo francesa. Ainda por cima. Então deixa eu ver. Mas já podes falar em português, pronto, já chegou para testar aqui o chegou para eu mostrar que não sou assim tão bom. Não, eu gostei do Enchanté. O Enchanté teve o seu charme. Exato. Mas Rita, sabes falar francês? Não, Rita, muito sabes, pouco, sabes muito pouco. Fala lá. Não, então, calma, estou a comandar a emissão ainda. Claro, não vamos. Então, Eli, como estás? Muito obrigada por teres ligado e teres vindo. Nada, estava a ouvir a vossa emissão e estava a gostar imenso, por acaso. Por acaso? Por acaso. Por acaso, porque eu não tenho tempo de ouvir. Estou sempre a trabalhar ou muitas vezes chego de trabalho e não posso ouvir. E estava a relembrar das músicas quando era mais nova. Não sou velha, mas quando estive a viver em França. E então estava, por acaso, no YouTube à procura de várias músicas que eu ouvia quando lá estava. Se quiseres sugerir alguma, estás sempre à vontade. Depende. Querem assim mais antigas ou mais recentes? É que eu ouço ainda mais recentes. Então, olha, uma pessoa que ainda vê televisão francesa, mas... Tudo o que tu quiseres. Então, mas conta-nos lá para as pessoas que nos estão a ouvir. Tu és de França e viveste em França quanto tempo? Nasci lá, vivi até aos 12 anos. Eu sei a resposta, mas pronto, é para contar o resto das pessoas. Exato, também podes-te falar, não há problema. Não, por amor de Deus, estás a ligar, estás a participar na nossa emissão. O tempo da antena é teu, força. Sim, estive lá 12 anos, nasci lá. Ainda tenho lá a família, praticamente toda. E ainda no ano passado estive lá, sabes bem disso, Rita? Sei, sim, senhora. Então, tu que estiveste lá recentemente, qual é que tu achas que é o que é que tu recomendarias às pessoas para verem em Paris? Aquilo que tu achas fundamental? Eu acho que as pessoas não podem... Para sentir a essência de Paris, vá, digamos. Sim, a Torre Eiffel é imprescindível. Acho que quem não vai à Torre Eiffel é um bocado... Não ir a Paris e não ir ver a Torre Eiffel. É como... Ir ao aqui comer uma salada. Não. Usando uma piada do 9gag. Acho que tens razão, por acaso. É assim, eu estive lá e vi quase tudo. Não tudo, porque estive lá há pouco tempo e para, acho, ver Paris no seu melhor é estar... há algum tempo lá para ver tudo ao pormenor, mas também os Les Champs-Élysées também são os sítios bonitos para ir lá. Do resto, também, há vários. Está bem, e comer um bom croissant, não? Sim. Sim, eu, a minha especialidade nesse aspecto é mais o pão raisin. Eu não gosto dos croissant, mas o pão ou o raisin é do melhor. Está bem. Olha, já sabes que música é que queres ouvir? Dedicada a ti? De ti para ti? Para mim? Sim. Não estava à espera que tu me dedicasse a música. Okay. Não é? Tu é que conheces. Sim, eu me... Ok, muito bem. Então eu dedico-te uma música. Sim, senhora. Olha, muito obrigado por teres ligado. E nada. Antes de me despedir de ti, queres te despedir em francês? Eu gosto tanto de ouvir falar em francês. Parece que estás sempre a cantar. É tão melódico. É que a única maneira de falar contigo é ligar para o teu programa. Ela sempre te liga na outra. Peço desculpa. Sim, agora é um momento de embaraço. Sim, alors, au revoir. Au revoir. Rita, je t'aime très beaucoup. Oh, eu percebi. Je t'aime aussi. Um momento fofinho. Mas pronto, muito obrigada por teres ligado. De nada, de nada. E eu prometo que fique em contacto. Ok. E vou-te dedicar uma música bastante alegre que eu tenho aqui, já preparada, da Edith Piaf, aquela senhora Edith. Obrigatória na música francesa. Exato. E a música chama-se La Folle. Acho que é assim Ma que se diz. É assim La que se diz? Foule. Ma Foule. Ma Foule que okay. Em calão francês pode ser minha gaja. Ok. Eu vou-te soltrar. F-O-U-L-E. Ma Foule, sim. Ok, então pronto, está certo. Vamos ouvir então, dedicada para a Eli. Muito obrigado por teres ligado. Nada, e obrigado por nos deixares ouvir o teu francês maravilhoso. Tá, vai lá. Então, muito pronto, beijinho, beijinhos. Bom programa. Beijinhos. Obrigada, beijinho. Beijinho. Bisu. Pronto, muito obrigada a Eli por ter ligado e como prometido fica aqui a Edith Piaf, Le Foule. La ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. De manteau, c'est Coca-Light de canal en canal. Dylan, Youssou, Fofana, d'Obama, à la brasse de l'Ohana, de Nana et leur. Un ninja, Kupak Pro joue du Nunchaku. Les photos d'autopsie de Tupac, chaque jour. J'passe du morbide au futile. Me perds dans un dédale d'images inutiles. Une gamine en pile, des gobelets en pyramide. J'me dis qu'elle est rapide et de mon temps j'dilapide. Dans la Tamise, on surfe à la dynamite, l'ami. Pour avoir son quart d'heure de gloire, comme on dit, la dit. pressure, and silence punctuates the sound. It's a very numbing feeling as our pencils hit the ground. But the quiet fire of revolution once again starts. Révolution sponsorisée par Nokia. La souffrance d'un état dans le regard de Neda. Pardonnez-moi si je ne m'attarde pas, mais je préfère l'hélicoptère face au Kamasutra. Emi Soutrak, Britney, la boule à Z, l'or, le boule à l'air, à l'aise comme Paris, t'as vu la scène. Truc qui comme portable et popcorn, Yankee comme portable et hot dog, Ray-Ban et top modèle en pleine crise, chaussée des skis, Bob Cable comme brunette des skis, peu d'esprit, juste une esprit de la vie, une pâle copie, une industrie qui balbutie, une industrie qui balbutie. Beautiful, dizem losers. Eles. Dizem eles. Beautiful losers. Ocus pus. Eu não sei se é assim que ocus se diz. Ocus pocus. Ah, pronto, está bem. Isto é uma... olha, foi uma banda francesa que eu descobri sem querer. Porque estava a ver, estava à procura de coisas de hip-hop francês. Sem querer, tropeçaste. Tropecei. E, mas pronto, é assim, já uma mistura de hip-hop e jazz e não sei o quê. E não sei o quê. Epá. Realmente. Não, mas comparativamente com outras coisas que já trouxeste para aqui, até é agradável. Obrigada, Rita. Fico contente. Isso é um elogio que é quase mais vale nem obrigadinha. Eu sou sempre assim, um amor. Não, não, deixa estar. Estamos bem. Estamos bem, sim, senhora. Bem, voltamos à conversa aqui com o Sousa. Ah, qual é a... Tem que ser. Pá, vocês não me queriam introduzir, agora sou eu que não quero. Ah, olha, mas por acaso, assim, nós já tínhamos falado de tu vires cá há muito tempo, não sei se te lembras, e o programa que eu sugeria, que eu dizia que tu vinhas, era o programa da Misericórdia, não sei se tu te lembras. Isso eu não me lembro. Era. Qual é o programa porque da Misericórdia? Era porque era eu ter misericórdia de ti e tu vinhas cá porque não tens rádio para fazer na nova. Depois por acaso, há um rádio. Pois eu é que sou má, percebes? Sim, realmente. Eu estava-te a defender e tu. Estavas-me a defender quando? Então, há bocado agora... quando ela disse. O que é que ela disse? Não, não vou repetir. Se quiseres ouvir um podcast. Aí. Bem, não, bem, bem. Mas continuando, ia-te perguntar qual é que foi a tua maior dificuldade na vida parisiense? Deixa eu ver. Acho que foi ter que tratar das burocracias todas. Olha, outra chamada. Quem será? Já continuas. Não vamos faço ver quem é que está então do outro lado. Estou sim? Opa! Olá! Apresenta-te. Eu disse que ia assistir, mas não fui, mas pá, estou aqui para o telefone. Oh, Mário, então! Como estás? É, pá, espetacular. Mário... Eu danço-vos muito a mal, pá, é normal. É normal, sim senhora, deixa-me só apresentar-te. Temos connosco ao telefone Mário Oliveira, moderador do programa de debate esportivo da ESC-FM, o Bola na Rede. Olá Mário. Como olá. Seja bem-vindo. Epá, tudo bem, pá. Eu só para ligar, está aí o Sousa, nem sei como é que esse gajo está aí. Fala, pá, temos já a chamada, pá. Ele está a ouvir-te muito bem, podes falar com o Mário Sousa. Então Mário, estás bom? Olha, eu queria que tu estivesses aqui, mas quer dizer, primeiro dizes que vens. Pai, não estou a ouvir nada. Pois, as verdades custam, não é? O quê? Eu não percebi nada do que ele disse. Traduzam lá, que eu não percebi nada do que ele disse. Ele está a dizer. Repete, desculpa. Eu estava a dizer que eu estava a contar que ele estivesse aqui. Porque grita, homem, grita! Não grita nada. Ele disse que estava a contar que tu estivesses aqui e tu não foste capaz de levantar o rabo do sofá para vir aqui ter com ele. Olha, Mário, Mário. Ah, não, primeiro responde, vá. Responde ali. Que eu quero ouvir. Não respondes, vá. Limpa, opa, limpa a tua imagem. Não tenho vida para isso. Não, ele tem razão. Realmente ele é para que ele está a falar à Peixota, não percebo porquê. Pá, é. Tu quer dentro, Mário. Epá, e olha lá, para compensar esse facto, eu queria dedicar uma música aos outros, epá. Eu sei, vocês não iam passar, eu tive de ligar. Não, não, não, é assim, eu estava à espera que tu ligasses para passar então a música que tu resolveste dedicar ao Sousa. Epá, João Sousa, esta música é em meu nome, em nome do Diogo e em nome do Afonso. Porque estivemos aí em Paris, para poder este-nos. Deu-nos casa, mas cobrou este. Queres cobrar casa? Sim, é, mentira, pá, mentira, é, eu vou-te desvendar as coisas em direto, pá. Só pagaram o colchão, pá. Mais nada. E é pouco, queres ver 20 euros? Do meu bolso, com um colchão? Pagaste 10 euros. Pronto. E então, lavar a roupa Mário, suja. Mário, não lavemos a roupa suja, exatamente, como estava a dizer a Joana. Bem, estamos lá. Que música é que tu queres dedicar ao Sousa e porquê? É pá, é assim. Então, a música, porquê? Eu não sei de quem é. Eu digo-te, é de Serge Lama e Dalida, é isso? É, exatamente. Eu também conheço essa música, é, sim senhor. Pronto, esta música tem uma história, pá, porque esta música, nós estávamos num barzinho e ouvimos um senhor que cantava lindamente esta música, pá, mas quando eu digo lindamente, é uma coisa espetacular, uma afinação que eu nunca vi na minha vida. Exatamente. Sim, porque para esclarecer para quem nos está a ouvir, tu também foste ter com o Sousa a Paris no período de Erasmus dele. Sim, toda a gente vai lá ter. O quarto dele era bar aberto para toda a gente. Quem quisesse, eu deixava. É verdade. Mas sim, chegaste a medir o quarto. Eu por acaso estava. O quarto tinha 11 metros quadrados. Okay. Mas tinha casa de banho. Aliás, tinha uma sanita com tipo uma parede. Pronto. Uma bela área, quer dizer, portanto. Sim, cabia mais gente. Mais 7 ou 8. Ali bem encostado. Nós até fizemos as contas e dava quantas pessoas ao Sousa? Quantas pessoas é que dava lá? Dava para aí umas 10. Ou 11. Era. Mas pronto, continua lá então. E o Sousa dormiu na mesma cama do que o Afonso. Pronto, deixa depois destas coisas. Qualquer desculpa para mim ser. Sim, Mário, continua lá a tua história então do senhor que cantava maravilhosamente. A história acaba aqui, a história é essa, que o senhor cantava muito bem. Só acaba porque o Mário realmente não sabe contar a história. Quer dizer, não tem muito mais que se lhe diga, é verdade. Mas então foi, acho que foi no dia em que eles chegaram. Ele consegue dizer muito bem: olá, sejam bem-vindos a mais um Bola na Rede, sou o moderador Mário Oliveira e pronto. Ele já está programado para isso, mas se me pedes para mudar, ele não consegue mais. Mas então, eu estava a dizer, acho que foi na primeira noite em que eles chegaram. Fomos ali a um barzito ao pé da cidade universitária, que era onde eu morava. E aquilo era para aí uma terça ou uma quarta-feira, portanto não estava lá muita gente, estava quase vazio. A cidade universitária é onde? Localização? É onde? Olha, é mesmo no sul de Paris. Mesmo, é dentro da cidade, mas é. Olha, eles têm. Pontos de referência que tu tivesses perto de si? Nada, o ponto de referência ali é a cidade universitária. É tipo não, a pontinha. Nada. Pronto, tá bem. Mais ou menos. É dentro da cidade. Ok. Não és Lisboeta, João? Não sou. Continua então. Tens de ficar aqui registado. Como é que tu te atreves a ir ao meu programa a dizer-me isso? Continua. E então, pronto, estava lá tipo um grupo de amigos, sei lá, meia dúzia de pessoas, um grupo de amigos, depois assim mais uma ou duas mesas, e depois havia lá um karaoke. E estava lá o homem do karaoke, depois foi lá uma pessoa ou outra, depois foram lá os tais amigos cantar assim umas músicas, normais, já não me lembro como. E depois o homem já estava a arrumar aquilo, lá o coisa do karaoke, e chegou lá um senhor vindo de não sei de onde, com os seus 50 e tal anos, assim, muito gordo, acho que estava sozinho. Muito triste. Pelos vistos, e escolheu uma música chamada Je suis malade, que é como quem diz. Eu estou doente, exato. E eu fui o único que lhe bati palmas, pá. Eu fui o único no bar que me levantou para lhe bater palmas. Eu estava demasiado comovido. Quanto é que já tinhas bebido? Se não é indiscrição. Não estou já a difamar. Não, o Mário por acaso portou-se bem nesse aspecto. Ok. Mário, portaste bem nesse aspecto? Nesse aspecto. Ah, sim, nesse claro. Aspecto só, porque outros. Pela República. Não, mas sim, e então tu querias dedicar esta música ao Sousa, não é? Portanto, é esta música que vai. Já me estou a ouvir as lágrimas, já estou na música. Ok, Mário, muito obrigado por teres ligado. Foi uma agradável surpresa e o Sousa ficou muito feliz. Ele que estava desolado por tu não teres vindo cá. É verdade. Desolé. Ter com ele, portanto, fica aqui uma dedicatória do Mário para. Ah, e olha, para só mais uma coisa antes de me ir embora. Sim. Depois peçam para o João Sousa falar nas embalagens de Nutella como é que elas funcionam, porque ele sabe muito sobre essa área. Peçam-lhe que ele sabe. Ok, já vamos à Nutella então. Por agora, je suis malade. Muito obrigado por teres ligado, Mário. Obrigado. E a gente vê-se por aí. Adeusinho. Tchauzinho. Obrigada. Fica, portanto, a dedicatória do Mário. E não sei se tu reparaste, mas ainda não falei Nutella neste programa. Eu estava a ser super amiga, mas a partir do momento que o Mário se esbronca, já não há nada. Já vamos à Nutella. A Nutella é boa, já vamos à Nutella. Isto é um programa sobre música, não é um programa sobre Nutella. Mas é um programa sobre Paris. O nosso programa fala sobre tudo. Exato. E já que falamos em baguetes, podemos falar em baguetes com Nutella. Mas vamos então, por agora... Para não ser experimentado. Boas! Por agora, je suis malade. Serge Lama e Dalida. Ou Rex. Isto foi com sotaque alentejano. Vamos ouvir então. Je ne rêve plus. Je ne fume plus. Je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi. Je suis laide sans toi. Je suis comme un orphelin. Dans un dortoir, je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie, et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Tu arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué. Je suis épuisé de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Comme toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants. Tu m'as cidé de tous mes mots. Pourtant moi, j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seul avec moi. Et moi comme un gosse idiot près de ma radio, j'écouterai ta propre voix qui me chantera. Tu suis malade, complètement malade. Comme ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça. Je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants. Tu m'as vidé de tous mes mots. Et j'ai le cœur complètement malade. Cette année de barricade. Tu entends? Je suis malade. E foi esta a terceira escolha do... Segunda escolha. Segunda, pois foi a outra foi medicatória. A outra foi medicatória. Mas... O que é que ouvimos? Conta-me lá o que é que ouvimos e ainda estamos a ouvir um bocadinho em background. Então, chama-se Oxigênio, é a segunda parte do disco do Jean-Michel Jarre, que é francês também, né? E é um dos inventores do... ou criadores, não sei como quiserem chamar, assim, da música eletrónica. Este CD é dos anos 70, 76, se não me engano. Portanto, é mesmo assim um visionário. É um pioneiro. A França, que é muito forte na música eletrónica, pelo menos nos dias de hoje, é o que se faz muito. Pois, isso é que eu já não te sei dizer. Eu este conheço, mas, quer dizer, sei... Olha, o que é que tu ouviste por lá? Exato. O que é que tu ouviste... Em termos musicais, o que é que tu descobriste em França? Muitas coisas que trouxeste aqui, não é? Sim, este aqui já tinha ouvido falar, mas não sei se já... Olha, não me lembro, se já tinha ouvido, não me lembro. Portanto, este também comecei a ouvir lá. O próprio Serge Gainsbourg já conhecia um bocado, mas... Passaste a conhecer sim, mais. Sim, exato. Mais o quê? Outra chamada, vamos lá. Deixa-me só tirar aqui o oxigênio de fundo. João, tens de voltar cá mais vezes. Tirar aqui o oxigênio. Já tirámos o oxigênio. E vamos então atender o telefone e ver quem está do outro lado. Estou sim? Olá, boa noite. Olá, boa noite. Quem fala? Diogo Ornelas. Diogo Ornelas, o nosso ouvinte assíduo. Seja bem-vindo ao Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Obrigado. Não podia deixar de ligar claro hoje. Que não. Conta-nos lá. Já é nosso convidado também. Exatamente. A que tivemos o prazer da tua chamada. Conta-nos. Acho que o vosso convidado é tão interessante, pá, que não sei, achei por bem ligar, para ver se animava um bocadinho o programa. Acho que sim, acho que fizeste bem. Então conta-me lá, tu também foste ver o Sousa Paris? Não, ele não me convidou. Completamente mentira, não fiz outra coisa se não convidar. Eu que me considero, enfim, né, o melhor amigo dele, ou... Enfim, dos top 3, vá. Top 3. Nem sequer fui convidado. Aliás, eu soube que ele ia para Paris. Mas tu ainda estás a viver no i5 com os tops de amigos. Diz-me. Ainda vives no top dos i5s, no top dos amigos do i5. Epá, eu nunca tive isso, mas... Não, como falaste em top 3. Agora disse que não teve. Foi o que me lembrou. Uhum, olha, mas fala-nos um bocadinho da tua relação com o João Sousa. Estavas a dizer que ele é o teu top 3. É muito complicado. mas pronto, e acho... Aliás, eu só soube que ele estava em Paris, já ele estava ao mesmo. Que desnaturado. Outra mentira. Não acredito. Não, estou a brincar, é tudo mentira. Claro, vá lá. Disse coisas simpáticas do teu amigo. Pá. Sim. Coisas pronto, que... É tudo mentira. Ele convidou-me, mas eu, entretanto, não pude ir. Arrependo-me, mas enfim. Pois. Só queria... reforçar um ponto que o Mário levantou, que acho que é a pergunta que não quer calar. Um ponto pertinente. Acho que é a pergunta que não quer calar o povo português, que é: quantos quilos de Nutella é que o Jean-François enfim, consumiu aí em França? Mas olha, ele confessou que não tinha experimentado ainda com baguetes. Não, mas eu acho que ele experimentou com tudo o resto. Queres falar um bocadinho sobre isto? Até com bocados de plástico, eu acho que ele... Quer dizer, estás-me a perguntar se eu quero falar disto. Eu fui-me obrigado a falar disto. Era uma coisa que eu queria esconder bem enterrada. Já foi um assunto que foi frisado duas vezes, tanto pelo Manuel Oliveira como agora pelo Diogo Ornelas. Fala-nos da tua relação com a Nutella. Deixa-me só ver se qual é que é. É uma relação aberta, acho que é. Define-nos relação aberta, Ornelas. Diz. Define-nos essa relação aberta. Tu que estás por dentro do assunto. Eu estou extremamente para dentro deste assunto. Sabes que ele todos os dias, quando nós falávamos, ele me dizia: estou cada vez mais apaixonado pela Nutella. Portanto, o Sousa foi à cidade do amor e apaixonou-se pela Nutella. Exatamente. Epá, isto dito assim é tão deprimente. Longos passeios no Champs-Élysées. É legítimo, é legítimo. E pronto. Tu ligação nesse demora. Acho que sim, acho que é legítimo. Então, e conta lá, tu prometeste na nossa página do Facebook que ias desvendar o mistério do V. Conta-nos lá. Ah, não, o mistério do V, não, é Vasconcelos. Fizeste tanto suspense. Não é nada demais. Não, mas eu depois no fim queria deixar aí um mistério pelo desvendar convosco, se ele achar para bem. Ok. Que era partilhar convosco, e se ele quiser contar o episódio, qual é que é o significado da palavra Zizi? Repete a palavra, nós não conseguimos perceber bem. calmamente. Zizi. Tá bem, tá bem. Fica o mistério no ar então. E já lá vamos falar um pouco sobre isso. Obrigada por teres ligado, Ornelas. Obrigada, é sempre um prazer ouvir-te. Obrigado. E liga sempre que quiseres, que nós gostamos de ouvir o nosso ouvinte assíduo. Ok, obrigado. Esperemos que ainda seja assíduo, atenção. Exatamente, senão olha, destituímos-te o título. Sabes como é que é? Então, como é que eu ia viver assim? Tem as macacas. Acho que sim, que bonito, que bonito. Então, olha, muito obrigado pela tua chamada. E obrigada. Eu sugiro que antes de irmos à questão que o Ornelas levantou, eu sugiro ouvirmos um bocadinho de música. É melhor. Até para o Sousa se preparar psicologicamente para quem vem. Acho que sim. Então, e o que é que vamos ouvir? Nós ambas trouxemos... Nós ambas, exatamente. Estou extremamente bem. Ambas trouxemos Ian Tiersen, não foi? Verdade. E acho que é uma... uma boa escolha e algo que é obrigatório passar num especial Paris e especial França. Não sei, que música é que tu trouxeste? Eu trouxe a música... Queres dizer, Sousa? Deixa-me ver como é isso. Déjà Loin, é isso? Ah, exatamente. Okay. Não era só para te redimir a chamada de há bocado. Não lembrava do nome. Do álbum Rue de Cascade, acho que é assim que se diz. Também acho que é assim. e que é um álbum, para mim é o álbum que eu mais gosto do Ian Tiersen. Mas tu trouxeste uma música da Amélie, não é? Sim, mas podemos passar essa. É? É. Também. Vamos ouvir essa. Deixa... Porque da Amélie é muito triste. Exato. Dizer, não é muito triste. Acaba por ser um bocado não, triste. Não, o fabuloso destino da Amélie não é assim tão fabuloso quanto isso. Opa, não digas, ainda não vi. Atenção. Ah, ok. Não. Isto pode parecer muito tudo, mas eu ainda não vi não o filme. Sei porque como é que tu vens... Não, estou a brincar. É verdade. Epá, sabes que eu levei para lá o filme para ver. Eu não vi nos, tipo, 10 anos antes. Vias o filme com o ano para ela. Levei para lá. Ela também, a dizer isto. Não admito, não venho para aqui para ouvir estas coisas. Peço desculpa. Eu fui levada por estes dois telefonemas. Não, tens toda a razão. Eu ainda não disse nada. Bem, vamos então ouvir Ian Tiersen, Deja. Já estou no espanhol. Deja. Pronto, vamos ouvir Ian Tiersen. É isso. Thank you. ainda estamos a ouvir em background outra escolha aqui do Sousa, Serge Gainsbourg, sim, Cannabis. Mais uma vez, sim, Cannabis. Gostas muito dele, não gostas? Gosto bastante. Escolhi. Foi uma das descobertas dele em Paris, não é? Uhum. Não, mas esta também me surpreendeu porque, olha, não conhecia por acaso. Mas isto era um álbum, era uma banda sonora de um filme e foi um dos CDs que eu comprei lá. E pronto, é instrumental, é assim mais rock e pronto, cativou-me. Sim, sim, sim. Olha, e se tu tivesses de eleger o teu sítio preferido em Paris, conseguias? Acho que sim. Ou o que é que tu, ou o momento que tu gostaste mais? Ou... Epa, isso é mais, isso, isso é mais complicado. Provavelmente foi quando nós fomos para lá, não é? Mas tirando essa parte, o sítio, não sei, o que é que tu gostaste mais? Olha, o que é que te marcou? Eu tinha, quando... Eu não cheguei a ver tudo, não é? Parece um bocado esquisito, porque eu passei lá, não foram 6 meses, mas foi quase. Mas quer dizer, aquilo tem tanta coisa, como eu disse no início do programa, que é quase impossível, mesmo estando lá esse tempo todo. Mas eu, uma das coisas que eu, quando já lá estava há algum tempo, que eu gostei, dizia que era o que eu gostava mais lá em Paris, era o Jardim do Luxemburgo. Não sei se tu chegaste lá aí, Joana. Porque... Pronto, quer dizer... A sério, não gostaste mais dos jardins de Versailles? De Versailles, eu ia dizer... desculpa. Não, esses são os do Palácio? Sim. Sim, exato. Tipo, o Jardim do Luxemburgo é mesmo dentro da cidade e é um jardim... Sim. Como nós não temos cá, é diferente, sei lá, é tal coisa, eles não têm praias, então os jardins é uma espécie... Eu não digo que é para compensar, porque isso é ridículo, não tem nada a ver, mas... É ar livre. Sim, todos muito bem arranjados, aquilo tem não sei quantos mil jardineiros todos os dias ali, com estátuas, tudo bem elegante. E depois, como tu estavas a dizer, isto era o primeiro, eu achei o Jardim do Luxemburgo, eu tive qualquer coisa assim com os jardins, não sei. Sim. E o outro gostou foi dos espaços verdes que haviam em Paris. Exato. E o outro foi, sim, foram os jardins de Versailles, que é fora de Paris, é mesmo em Versailles, que era onde morava onde moravam os reis, a Maria Antonieta, antes da Revolução. E pá, o palácio é uma coisa do outro mundo, lá a sala dos espelhos e os jardins também é uma coisa que não acaba. Tu olhas em frente e não vês o fim dos jardins. Os jardins são, nós depois estivemos a ver no mapa, são quase do tamanho de Versailles. Pois foi. É uma coisa enorme. Portanto, acho que foi isso que eu gostei. E é tão bonito. Então, e olha, é com estes jardins do palácio que terminamos a nossa... nossa viagem por Paris, infelizmente o tempo já está curto. E terminamos também com uma escolha aqui. Sim, mas antes disso, deixa-me dizer-te, eu peço imensa desculpa, Sousa, mas o Mário Oliveira e o Diogo Ornelas estão mesmo a insistir para tu falares de Zizi. Ah, é verdade, já verdade. Me tinha esquecido. Então, muito rápido. Zizi, aliás. Oi? Oi? Eita, pô. Oi? Não, desculpa. Epá, isso foi uma... Não tem muito que se lhe diga. Por acaso o Arnaldo é que podia ter falado porque ele lembra-se melhor. Ele foi um... Epá, isso passou-se com um dos irmãos dele, que são mais velhos. E basicamente ele perguntou à professora de francês o que é que queria dizer Zizi. E depois não contou ao Ornelas o que é que queria dizer e disse só, pergunta à tua professora. Então, nós lá fomos perguntar e depois dizia, queria dizer pilinha. Pronto, me dizia. É uma coisa mesmo. Tá. Ok, foi assim uma história espetacular. Obrigada, Mário e Ornelas. Pá, era uma história fundamental. Vocês insistem em deixá-los participar e eles não acrescentam muito ao programa. Repara, nós não sabíamos o que é. Exato, isto é um programa bastante interativo. Nós gostamos que as pessoas falem connosco. Já aprendemos outra palavra. E gostamos de falar. Eu estou comovidíssimo tanto com a chamada do Mário, tanto com a chamada do Ornelas e também da tua amiga Eli, que pá, apanhou-me mesmo desprevenido. Foste mal, Rita. Foi uma pequena surpresa. Não, eu queria testar o teu francês, a ver se. Pois é, não, se ainda eras um bocadinho melhor que o Joey. Pá, não acho, sei. Acho que ficou testado que sim. Foi? Vai lá. Ganhei para 1-0. Acho que sim. Mas como te estavas a dizer, vamos acabar este programa com uma escolha do Sousa. Sim. Fala-nos desta música. Que música é que tu queres? São os Char. Dionísios. Isso foi também uma banda que eu semi-descobri lá. Digo semi porque não fui assim explorar muito, mas pareceu-me engraçada. Porque primeiro escolhi porque é assim, uma das bandas mais... Talvez a música mais recente que foi lançada há menos tempo que vai passar aqui hoje. Portanto, também para não termos só coisas dos anos 50, 60, 70, quando? Por aí. Não sei exatamente, mas é anos 90. E depois porque, pronto, é também assim rock, pronto, é por aí. É também é cantado em francês. Para mudar um bocadinho. É, nós... é meio alegre e tal. Portanto... Sim, porque geralmente as músicas francesas que nós conhecemos são as mais clássicas. Sim. Daí foi um bocado aí que nós acabámos por recair. Exato. Portanto, mas esta quebra um bocadinho. Esta e a anterior também. Quebra com, um bocadinho. Com esta Telacé Son de Fé, é isto? Exato, exatamente. Ok. Com esta música fechamos então o nosso programa. Queres traduzir o título já? Há bocado estavas a explicar. Significa... Também tive que ir ver o que é que queriam dizer lá, sim, mas é, os teus atacadores são fadas, ou seja, uma coisa... Pá. Era o que eu já estava a dizer, ou isto é uma expressão qualquer, não me parece muito, ou então... Não, é uma daquelas letras mundo. Que, enfim... Pronto. É tipo quando os macacos dominavam o mundo, não é? Olha, mais ou menos. Mas sim, e ficamos por aqui com este nosso programa especial Paris e Música Francesa. Voltamos para a semana com mais um programa. Este que vai ser especial porque é carnaval e nós vamos dar-vos música para animar as vossas noites. Portanto, vamos fazer aqui uma experiência. Vamos tentar fazer um pequeno DJ set, a ver se nos saímos bem na coisa e dar-vos música para animar o vosso serão de carnaval, caso fiquem em casa, porque até porque podem sair, e ouvir depois em qualquer outra altura. Mas isso é uma brincadeira, atenção, porque exatamente. Eu não prometo que fique alguma coisa como deve ser. Joana. Não, vai ser muito chique. Sem compromissos. Não há compromisso, está bem? Não há responsabilidade nenhuma. Acho que sim. Bem, nós mudámos o nosso horário da repetição, é uma coisa importante a realçar. Houve uma alteração na programação, por isso o nosso programa irá repetir aos domingos, das 5 da tarde às 7 da tarde. Está bem. Portanto, se quiserem ouvir a nossa repetição, terão de o fazer ao domingo, e não à sexta-feira, como era habitual. Esta emissão estará disponível em podcast na nossa página do Facebook, como pois já sim. é hábito. Se quiserem ouvir de novo, ou então se quiserem espalhar a palavra às pessoas, e tu se quiseres espalhar a palavra aos teus amigos para te ouvirem sim, podcast. E nós ficamos por aqui. Nós ficamos por aqui para a semana. Voltamos para a semana exatamente. Então. E temos os... No dia de carnaval. Exato. E temos os Dionísios. Para exato. Fechar, exatamente. Ah, já vais por... Ah, então deixa-me só dizer que sim, foi... João, exatamente. Não, não. Nós, sim, íamos okay. agora nós a íamos... essa parte. Ah, estava a tentar ser mais profissional do que você. Não dá. Isto, João, isto obrigada. É pessoal da Nova, pá. Ah, pois é. Não. Chegam... esqueci-me de dizer mal deste. Mas não tenho muito de dizer. Chegam mal. Aqui e começam logo. Sim. Sousa, João, Sousa, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigadíssima por teres aceito. Obrigado pelas tuas achegas no francês. É, pá, não foram lá muito boas. Olha, e pela partilha de histórias e de sítios e... Foi também de músicas, que houve muita coisa que eu não conhecia. Sim. Obrigadinha. Foi um programa especialinho, como tu disseste, no início, né? Agora, para quem já não se lembra, foi um programa especialinho. Nós estamos aqui em modo fofinho. Sim. Foi um programa especialinho, sem dúvida, quer pela quantidade de cinemas que recebemos, quer pelas diferentes músicas que ouvimos e pudemos mostrar, e quer pelo guia turístico, entre aspas, que fizemos da cidade de Paris, graças aqui ao Sousa. Ele é um grande guia turístico. A ajuda que ele nos deu, tenho que dizer. Olha, não sou nenhum especialista nem em guia, nem em ser guia, nem em música, muito menos em música francesa, mas olha, espero que... Mas hoje não é assim, repara numa coisa, eu pensei, isto foi o meu pensamento, é o mínimo que eu posso fazer por ti, quer dizer, tu aceitaste quantas pessoas? 8 pessoas? Ao todo? Uma delas repetiu, que foi o Afonso. É um repetente. Mas sim. Fogo. Não, mas também foi na boa, e se houvesse mais, ia mais. Ia mais, pronto, e esta é a minha maneira de te agradecer também. Tá. Pronto. Parece. E assim sendo, vamos acabar com uma escolha do Sr. João Sousa. Sim, os teus laços, os teus atacadores, aliás, são exato. De fadas. E vais tu fechar este programa. Vou fechar o programa? Sim, eu acho que então, acho que era fixe. Despede-te em francês das pessoas e fala da música. Diz qualquer coisa como boa noite e até para a semana. Que é em francês ou mesmo boa noite até para a semana? Boa noite até para a semana, deixo-vos com... Okay. Não, não sei isso, quem isso já é muito. Não é nada, não é nada. É pá, em francês, acho que gostei de dizer isso. Há uma vez eu fiz rádio, não. Nem em português, quando estás em francês. É sim, pronto. Deixamos-vos com os Dionísios. Exato. Os teus atacadores são de fadas, ter lá a ser som de fé. E agora, despede-se. Então, foi mais um... Esta parte tem que ser. Foi mais um Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Espero que tenham gostado. E à la semaine prochaine. Muito bem. Vamos então ouvir e até para a semana. Até para a semana. Em bom português. Ce sont des faits, tu marches dessus, tu le laisses traîner, tu marches dessus. Mais là, ce sont des faits, je marche dessus, je les laisse traîner, je marche dessus. C'est dommage. visage d'écrasé de si jolies fées. Je n'arrive jamais à les attraper avant de tomber. Avant de tomber. Avant de te tomber. De me tomber. Oh oui. Ah oui, laisse tomber. Tes lacets sont défaits, je t'embrasse dessus. Tu es vraiment têtu. Je t'embrasse dessus. Regarde ce que tu fais, tu lèches mes lacets. C'est parce que tu es une si jolie fée, trop bien à embrasser. Oh oui. J'ai cru mourir de joie la dernière fois que je t'ai vu voler à côté de moi. Mais quelle dernière fois, je ne me souviens pas. Oh, on s'embrassait en plein ciel, au-dessus du ciel. Ah oui. Ah oui. Ah oui, je ne me souviens pas. Tu ne te souviens pas. J'ai décroché mon ombre pour mieux t'enlacer. T'as décroché ton ombre pour mieux m'enlacer. Encore un peu plus près et tu disparais. Ah oui. Ah oui. Ce sont des faits, tu marches dessus. Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo.